Oh my. Mas nega chora. Pelo seu filho que foi embora e não voltou. Mas nega chora por todo esse tempo que se passou. Pela guerra entre cores, pelo sangue derramado. Mas nega chora pelo seu povo ainda ser dominado. Mãe negra chora, o apartheid ter virado marcas em suas costas. Mãe negra chora, pois o pelourinho ainda existe em sua memória. Ela chora pelas negras que não saíram do papel. Mãe negra chora, pois a escola não mostra a história que aconteceu. Mãe negra chora pelo seu orgulho que foi ferido. Mãe negra chora por ver o seu filho totalmente abatido. Ela sofre porque a minoria sempre domina. Mãe negra chora pelo ser humano ser tão egoísta. Mãe negra chora pela ironia feita com sua imagem. É racismo, racismo, racismo covarde. Mãe negra chora pois já está cansada de ver as injustiças e não poder fazer nada. Isso não se faz. Chora mãe negra, chora mãe negra. Chora mãe negra, nós choramos por você aqui. Chora mãe negra, chora mãe negra. Chora mãe negra pelos descendentes de zumbi. Mãe negra chora por pretos e brancos se destruírem, não assumirem que são todos iguais. Pois o racismo está na mente dos ignorantes. Mãe negra chora pelos seus semelhantes. Mãe negra chora por viver na miséria rodeada de riquezas. Mãe negra chora e implora, pois não aguenta mais, quer conhecer a paz. Mãe negra chora e pede a Deus para a dor ir embora. Mãe negra chora por ser tão grande e tão frágil, por ver a luta dos antepassados perdendo seu reinado, pois não é fácil. Trabalho escravo. Mãe negra chora por ter visto tudo isso no passado. Mãe negra chora pois invadiram seu leito e trataram seus filhos como se fossem bichos. Mãe negra chora apesar de ter lhe tirado quase tudo, mas uma coisa que não tiram de mãe negra é o seu orgulho. Chora mãe negra, chora mãe negra. Chora mãe negra, nós choramos por você aqui. Chora mãe negra, chora mãe negra. Chora mãe negra pelos descendentes de chora. O que acontece com você? Perdeu a razão de viver. Queria poder te entender. Temos que ser um só e vencer. Não mãe, não chore mais. Não mãe, não me faça sentir incapaz. Nós nunca te abandonamos. Nós nunca te deixamos. Nós vamos um dia voltar e retomar o que sempre foi nosso. Pois eu não posso te ver por fora grande, por dentro outra. Seremos todos juntos uma única força. Mãe negra, choramos por você também. Um dia estaremos todos juntos. Amém. Lá do lado leste, mano, LF. Na África do Sul e por todo o mundo, continua as guerras por dignidade humana e direitos iguais. Mudanças podem vir pelo poder de muitos, mas isso só irá acontecer quando esses muitos formarem o que é invencível. O poder da união é a solução. Prosperidade e segmento humano. 4P. Chora, meu povo de Angola. Pelos descendentes. Chora Brasil. Chora mãe negra, chora mãe negra. Chora mãe negra, nós choramos por você. Chora como? Chora mãe negra, chora mãe negra. A recambada, a recambada, a recambada.